O programa que se segue é da autoria da organização não-governamental brasileira Stop à Destruição do Mundo. Olá, caros ouvintes do nosso programa Stop à Destruição do Mundo. Temos um prazer imenso de continuarmos todas as semanas com vocês nesta programação que tem uma função de realizar uma psicossocioterapia através da rádio. Porque todas as pessoas que escutam esse programa com as palavras de sabedoria do nosso presidente da nossa sociedade, o Dr. Norberto Kepp, psicanalista, autor de muitos livros sobre o assunto, então, cada um que ouve as nossas conversas aqui, a conversa do Dr. Kepp, podem ter um enorme benefício. São programas terapêuticos em si mesmos. Gostaria, então, de passar a palavra ao Dr. Kepp. Antes de mais nada, o nosso telefone é 3032-3616, 3032-3616. Meu nome é Cláudia Pacheco. Eu sou também psicanalista, fundadora da Associação Stop. E o nosso site é www.stop.org.br. Hoje eu queria falar um assunto que o próprio Freud, ele começou a abordar no tratamento dos doentes, né? Lá na Áustria, lá em Viena, e saindo um pouco daquele tipo de tratamento que ele via muito o sexo, parte da libido, em função da doença ou da sanidade. Então aconteceu o seguinte, ele foi a um hospital burguês lá na Suíça, bom, ele era suíço, e lá ele verificou que as pessoas mais doentes, elas tinham muita inveja. Então, ele até escreveu sobre isso, e o Jung, que era suíço também, né? Ele falou que o Freud deveria desenvolver mais essa questão de emoção, principalmente da inveja, porque diria muito mais respeito à patologia do ser humano do que uma questão só de libido, de sexo, como Freud usava, né? E foi uma moça, uma senhora, ela era judia austríaca, e ela, chamada Melanie Klein, e ela resolveu abordar essa questão melhor e desenvolveu, né, a causa, a patologia das doenças, principalmente as neuroses mais graves, e mesmo as neuroses assim, que não eram tão graves, como tinha um componente muito forte de inveja. E ela então criou a escola dela, né? E ela depois foi para Londres, para a Inglaterra, e foi lá em Londres que o povo aceitou melhor essas explicações a respeito da origem das moléstias mentais, principalmente dos fatores assim psíquicos, né? E não na vida sexual. Aliás, muita gente viu o filme sobre um método perigoso, né? E se mostrava o trabalho do Jung e também mostrava o relacionamento dele com Freud. Inclusive, um caso que houve lá com Spielheim, que era uma moça da Rússia, e que entrou muito nessa questão de conflito assim, afetivo. E foi um filme que é pena, né, que ficasse só nessa questão, porque o filme dava a entender muito que como era importante sair dessa questão orgânica, médica, para um campo mais psicológico. Então, o que eu quero dizer, né? Eu quero dizer o seguinte, que saindo mais do campo fisiológico, porque Freud era neurologista, saindo, portanto, desse campo que o Freud explorou tanto, o Jung conseguiu um novo método, baseado também nos elementos psicológicos. E a Melanie Klein conseguiu introduzir esse método lá na Inglaterra, em Londres, e foi usado depois no mundo todo. E depois nós aqui também, no Brasil, nós desenvolvemos este método baseado não só na questão da inveja, mas baseado também na questão da soberba, da arrogância, da teomania. Então nós colocamos, eu coloquei a questão da inveja até subordinada à questão da soberba. O que que eu quero falar com isso? Eu quero dizer que para analisar, por exemplo, essa questão psicológica, psíquica, é muito mais importante, às vezes, ver a questão da soberba, a questão, por exemplo, da arrogância, né? Que é a base de toda a problemática psicológica, e depois a questão também da inveja. Porque, como nós sabemos, né? Isso é uma questão bíblica, nós sabemos que Adão e Eva, eles seguiram os impulsos do Lúcifer. O Lúcifer é um anjo louco, né? É o chefe dos anjos loucos, e ele não quis mais ser submisso ao ser divino. Ele quis formar, assim, um tipo de deidade para ele. E na hora em que ele começou a pensar que ele poderia ser igual a Deus, então ele já entrou, né, na questão da doença mental. Isso que eu gostaria de explicar para os senhores, que nas psiquiatrias, né, no sanatório, nos hospícios, essa questão, por exemplo, de o indivíduo ele querer saber mais do que os outros, é que cria a doença mental. Então, vai na escola. Atualmente, a maior parte dos alunos, eles vão lá para julgar os professores. Então, o que acontece, né? É claro que o aluno que vai julgar o professor, que vai julgar a escola, ele nunca vai aprender porque ele se acha superior. Então, a mesma coisa acontece na análise. Muitos clientes vêm e dizem que eles querem analisar essa análise que eles fazem para ver se é de acordo, se eles vão se interessar ou não. Então, já nisso, ele se coloca acima do analista, acima do técnico. Então, é a mesma coisa do que o indivíduo que não entende de física querer analisar aquela física se é de acordo ou não com a verdade, como se ele estivesse acima da física. Então, em todos os campos acontece isso. Por exemplo, na medicina, né? O indivíduo vai fazer tratamento e duvida do que o médico faz. É claro, né, que muitos podem cometer erros, mas para a pessoa, por exemplo, tratar, vamos dizer, da doença orgânica, ele tem que se submeter ao médico. Então, em todo setor, quando a pessoa se coloca acima daquilo que é superior, ele começa a entrar na doença mental. Nesse caso, a gente tem que admitir que a doença pior de todas vem da soberba. E depois, é claro, entra a inveja também, porque o indivíduo quer se colocar acima de Deus, daí o nome de teomania, quer se colocar acima de Deus, porque ele se acha, assim, um indivíduo superior, e isso é a doença. Então, é por isso que eu chamo o Lúcifer do chefe dos doentes mentais. Foi ele que trouxe a doença mental para a humanidade. O ser humano, a grande parte, quer ser superior ao próprio Deus. que o indivíduo fala, por exemplo, não acredita em Deus, já está na doença mental. Então, por intuição, a gente vendo Agostinho, né, que foi um famoso santo da Igreja Católica, o Santo Agostinho, ele explorou muito essa questão do indivíduo que não queria se submeter ao bem. Então, ele fez lá uma, vamos dizer, um aspecto do paraíso aqui na Terra que poderia haver e um aspecto do inferno terráqueo. E colocou nesse inferno terráqueo todas as orientações que eram, por exemplo, contra, né, a divindade. Então, vamos dizer que um ateu é um doente mental. Vamos dizer que o indivíduo que quer explicar aquilo que os outros, que são especialistas, e ele não é, que ele quer explicar, por exemplo, a questão da psicanálise, da psicoterapia, da medicina, se colocando acima, ele já entrou na doença mental. Você já pensou em se especializar, aplicando os conceitos da ciência trilógica em sua profissão e poder atuar ao mesmo tempo como um agente de transformação da sociedade onde vive? Se é o que procura, saiba que o curso de pós-graduação em Gestão da Psicossociopatologia está com as matrículas abertas para a nova turma de 2014. Aberto a todos os interessados. Pós-graduação lato sensu ou livre. Informações pelo telefone da CITA em São Paulo, 30 32 36 16 ou pelo site www.keppacheco.com. Instituto Educacional Kepp Pacheco, em parceria com o INPG, Instituto Nacional de Pós-Graduação. Agora, vamos ver aqui o nosso pessoal, se tem alguns dados sobre isso. Quem quer falar? Doutora Selma vai falar. Ah, enquanto o senhor estava falando, doutor Kepp, eu lembrei que eu acho que um dos maiores absurdos, né, de consequência da teomania do ser humano, essa questão de tentarem tirar Deus do estudo das ciências, né? Então, os estudos acadêmicos não podem considerar Deus, que, na verdade, é o criador de tudo, né? Através da energia escalar. Então, o que acontece? Eles se voltaram para uma visão absolutamente materialista. E isso, eles inverteram toda a ciência, todas as conclusões que se tira de uma forma não se considerar o Criador, são invertidas. Então, por exemplo, na questão da energia do nosso planeta, a gente vê o desastre que isso causou. Porque os estudos materialistas se voltaram para se extrair energia do que é material. Seja lenha, carvão, aceleração de partículas, é tudo material, né? E causando um enorme, assim, prejuízo para o planeta e até pondo em risco a vida, a nossa existência aqui, né? Por causa disso. E se tivesse sido estudada, desenvolvida da maneira desinvertida, considerando a energética que emana do Criador, responsável por criar tudo o que existe, então nós estaríamos num nível de desenvolvimento energético assim impressionante hoje, né? E a doutora Cláudia quer falar. Eu gostaria de falar um pouquinho a respeito desse assunto tão delicado, que é sobre as mulheres, e que foi tema de um livro que eu escrevi, Mulheres no Divã. E muitas mulheres se perguntam, mas por que que a mulher não tem a mesma chance na sociedade? Sempre o homem pisando nas mulheres. Então, eu acho, doutor Kepp, que aqui é importantíssimo as mulheres notarem esse problema que o senhor falou aí de teomania, porque muitas vezes uma mulher que está fechada em casa, que não quer se desenvolver, que não vai à luta, não estudou muitas vezes, ela se sente a sábia da casa. Então, ela entende melhor do negócio do marido do que ele. Sempre diz, não, mas o seu, para os filhos, seu pai não sabe o que faz, seu pai não segue os meus conselhos. Eu já falei para ele que ele tinha que fazer isso ou aquilo. Mesma coisa com os filhos, como ela sendo a sábia. ela só não foi ao mundo, ela não estudou, ela não lutou, ela não se desenvolveu, ela não fez um trabalho de realização para a humanidade, porque ela é tão sábia e tão necessária que o tempo dela, então, ela reserva dentro da família para orientar a todos da família, inclusive a vida profissional do marido. Então, eu acho que isso é uma coisa que cada mulher deveria repensar, deveria se colocar num raio-x, porque as mulheres não conseguiram ainda um lugar ao sol por causa da própria psicopatologia, que é inconsciente. Ainda está inconscientizada. O doutor Giraldo está rindo. O que, é que o senhor pensou? Estou completamente de acordo com o que a doutora Cláudia falou. Mas eu queria falar, doutor Kepe, dessa questão que o senhor menciona, a megalomania e a teomania na medicina. Quando os alunos e estudantes de medicina entram nas escolas de medicina, ainda são mais ou menos humanos. Mas as escolas de medicina vão criando neles essa mania de que eles são seres superiores, de que médico é um ser que pode decidir a vida e a morte de las pessoas. Então vai criando uma megalomania e uma teomania terrível em os médicos, e por isso todos os médicos se vão tornando em verdadeiros terroristas. Eu penso que as escolas de medicina dão diplomas de terroristas a estas pessoas. Então, e isso é uma megalomania, uma teomania terrível da medicina que está causando tantos problemas, Dr. Kepe. E o Dr. Ademar, ele está de acordo? Com certeza, Dr. Kepe. E o que a gente nota é o seguinte, pelo médico não ver essa teomania, essa arrogância que tem, é um dos profissionais que mais somatiza, né? Por causa dessa arrogância e ter um dogma assim, interior, de não ver nada nele, ver só na questão mais física, né, e não lidar com o psíquico, então ele acaba adoecendo mais. E a própria medicina sofre desse mal também, achando que está tudo no orgânico, né, que é uma arrogância tremenda, né, sendo que realmente o que está conjunto com o orgânico, que é superior para se lidar, é a parte psíquica. E esse já é muito mais difícil, né, então a pessoa precisa assim, se humilhar, ver que não sabe nada, que a coisa é muito complicada, né. O que, que o senhor acha daquele fato de que as pessoas, os médicos mais doentes, digo assim, neuroticamente, né? Eles vão ser psiquiatras. Então, é interessante isso aí, porque a pessoa já escolhe uma profissão exatamente para não ver aquela área que ele tem mais problema, né? É igual o cardiologista, o dermatologista, né? O psiquiatra é pior ainda, porque é o médico que mais se suicida entre os profissionais. Então, é o que... Morre também do coração. Então, os cardiologistas. E lá em Viena diziam que a pessoa que quer se tratar mentalmente vai ser psiquiatra, porque aí não precisa ficar internado e finge que é são. É verdade. Só que tem um problema, né? Como ele não lida com a patologia dele, com um profissional que sabe mais do que ele, né? A psicopatologia, ele acaba adoecendo mais rápido, né? Sabe, lá em Viena tinha um grande professor. Bom, ele já faleceu, posso dizer o nome dele, é Wagner Liaudig. Ele, à meia-noite, os alunos iam lá no apartamento onde ele morava, porque todo dia, à meia-noite... Imagina, um grande professor em Viena. Ele abria a janela e assim urrava para fora como se fosse um lobo. Não é interessante? Muito interessante. Então dizia, mas professor, por que, que o senhor vai urrar à noite? O senhor não consegue se conter? Ele falou, oh, cada louco com a sua mania. Eu tenho essa. Mas nota que cada indivíduo tem uma mania. E daquela a pessoa não sai, vai até o fim. Quem mais quer falar? Doutor, então vamos ver o repórter, o Ortiz de Camargo Neto. Sabe o que eu acho interessante? Que essa descoberta que o senhor fez da teomania, né? Então, na literatura, o Machado de Assis, ele escreveu aquele conto dele, O Alienista, né? E ele observava mesmo os loucos no hospital, porque ele tinha epilepsia, ele queria entender a doença dele. Então, ele ia lá e observava. E ele narra o seguinte, que, por exemplo, havia um louco lá, um doente mental, né, que Ele se chamava João de Deus, né? E aí ele passou a dizer que o nome dele agora era o Deus João. E vários casos que ele fala. Tinha um lá que ele ficava numa posição de uma estrela, doutor Kepp, assim. E ele falava assim: eu não me mexo aqui porque o dia que eu me mexer, todas as estrelas vão cair do céu. É assim, é muito. Mas o Machado de Assis era muito psicológico, né? Ele é um grande escritor, filósofo, né? E ele tinha coisas incríveis. Eu vou fazer uma pergunta para Luciara. Luciara, são sete elementos que levam o ser humano para a doença mental. Eu tenho aqui a relação. Primeira é orgulho. É a soberba, né? Segundo, o indivíduo invejoso, né? Muito invejoso fica doente mental. Depois é o ódio. Ódio é a raiva, né? Depois é a preguiça. O indivíduo preguiçoso fica também doente grave, inclusive orgânico. Depois é a avareza. O indivíduo que só pensa em dinheiro, né? Depois é a gula. E depois é a luxúria. Será que a senhora é deste último? Eu dou qual a senhora é? Eu acho que eu sou um pouco de cada um, doutor. Então ela melhorou, né? De um tempo para cá ela melhorou. Sabe, doutor, que a pessoa falando mais da questão da teomania, é um problema muito sério nas escolas, né? Porque os alunos têm essa postura teumânica muito forte, é uma dificuldade muito grande dos professores em lidar com esses aspectos. Tem aquele aluno sabidão, arrogante, o que fica com uma lupa em cima dos outros. Todo professor vai identificar isso em sala de aula, as dificuldades muito grandes que tem. E o trabalho do senhor dá um frescor na alma para ajudar nesses problemas. Então, o senhor escreveu uma frase aqui: quando uma pessoa que pouco sabe se julga sábia, é porque não tem percepção da própria falta de conhecimento. Então, e sabe o que também leva o indivíduo para a loucura? Vamos ver se vocês adivinham. Se a pessoa pega um poder, principalmente um poder muito alto, ele fica louco. Ô, doutora Júlia, lá na Colômbia tem muitos assim poderosos loucos. Todos estão loucos, doutor. É um sanatório legal. Principalmente no país vizinho, né? Venezuela. Sim, os venezolanos. Coitados. E na medicina lá tem encontrado muitos médicos malucados? Sí, doctor Kepe, todos los médicos que hayan con cuerpo está errado, que está lleno de ojos que tienen que ser Então, solucionados. a maior parte dos médicos são loucos. Todos somos loucos. Alguns um pouquinho menos. E agora, no caso da odontologia? Ah, é uma teomania total, né? A loucura tem bons exemplos nesse caso. Tem uma teomania total, né? De querer fazer tudo novo, né? Tudo artificial, como se fosse melhor do que o natural, né? Então, eu queria também ler uma frase aqui do livro do Dr. Kepp, que é Terra, o planeta ilusório. Então, que ele fala assim, que se o ser humano só acredita naquilo que sabe, então não sabe quase nada, né? Então, se a pessoa só acredita no que pensa, no que sabe, não tem nenhum conhecimento. Agora nós vamos ouvir também a professora Ana, que é sueca e dá aulas na Escola de Língua Millennium, né, Ana? O que você gostaria de falar hoje é sobre o assunto da teomania ainda? Exatamente. Então, uma coisa também que se percebe com pessoas arrogantes é que são paradas normalmente. O Dr. Kepp escreve aqui no livro O Universo dos Espíritos que mais ação, mais aparece a patologia. Então, a pessoa muito arrogante não quer ter contato nenhum com a patologia dela. Então, ela prefere normalmente ficar parada, inclusive em sala de aula, às vezes acontece que o aluno não quer falar porque não quer cometer nenhum erro. E conscientizando essa arrogância, né? Aí a pessoa tem muito mais facilidade em aprender. E o método da Millennium proporciona que a pessoa possa diminuir o grau de censura, né, em se ver, para poder aprender uma língua, então, mais facilmente. O site é www.stop.org.br.